traduzia a palavra de imediato, portanto, ao Miguel Honrado e, posteriormente, à Susana Menezes, e depois abriríamos conversa a todos aqui presentes. Eu terei a função de moderar, e, portanto, peço-vos a vossa colaboração para que todos tenham a possibilidade de intervir nesta matéria, que é muito lata e que, como tal, me dificultou definir por pontos de importância as propostas de reflexão. Decidi então lançar esta questão, e é esta questão que lanço de alguma forma aos lançadores de pistas: que estratégias poderão incrementar o consumo e a fruição da dança contemporânea na sociedade portuguesa? Portanto, é uma coisa extremamente lata. E passo desde já a palavra ao Miguel Honrado. Bom, eu não preciso de microfone. Tenho aqui o microfone. Bom dia a todos. Para já agradeço à rede este convite. Obrigado, Vera. Obrigado, Deus. E quando me desafiaram para, enfim, ser um lançador provocador, eu, enfim, tentei o mais possível ser algumas reflexões que vos vou passar a ler. São, de facto, reflexões em lançamento, portanto, como um lançador, penso eu, deve fazer, portanto, são coisas telegráficas, mas, de qualquer maneira, acho que são os pontos, necessariamente incompletos, mas que eu acho que, eventualmente, se podem focar relativamente a esta questão que o Paulo acabou de focar. Portanto, esta minha intervenção vai ser uma intervenção breve, de qualquer maneira, está dividida em duas partes, uma primeira de contextualização e uma segunda onde eu penso, pelo menos tento, lançar algumas questões mais concretas, ou seja, algumas linhas de ação, se quiserem, que depois poderão ser eventualmente debatidas. Portanto, então passo a ler. Portanto, relativamente à contextualização, Portugal há 40 anos apresentava no espaço europeu índices de escolarização de um país do terceiro mundo. 40% era a taxa de analfabetismo. As redes de difusão cultural, bibliotecas, museus, teatros, com exceção, talvez, dos cineclubes, apenas começaram a sua disseminação no território de uma forma mais sistemática a partir dos anos 90. O contacto com as linguagens e as expressões contemporâneas a nível do território nacional foi e é muito recente e difícil de penetração em virtude de ausência de políticas culturais territoriais sistemáticas, planificadas e sustentadas. Poderemos assim considerar que Portugal é ainda um país onde uma larga maioria do seu território não foi sujeita a um contacto próximo com as linguagens contemporâneas, dança, artes plásticas e visuais. Existe, portanto, uma grande lacuna de contemporaneidade, entre aspas. Uma política mais sistemática, coerente e planificada para a dança contemporânea começou apenas a ser traçada em 96, data dessa altura, portanto, a entrada de forma plena da dança contemporânea na esfera das políticas culturais. O ensino da dança, quer falemos de ensino profissional, ensino artístico especializado vocacional, ensino não graduado e ensino superior, apresenta índices bastante mais fracos se compararmos os mesmos indicadores na área do teatro, bem como uma disseminação de grande desigualdade entre os centros urbanos e o resto do território, embora apresente, enfim, nos últimos anos, índices de adesão positivos e um crescimento. O universo escolar é ainda constituído por formandos maioritariamente do sexo feminino. A educação artística nos currículos escolares do ensino oficial é escassa, de forma genérica, e na maioria dos casos não incide de forma orientada nas problemáticas do corpo no universo contemporâneo. Agora passo às questões, às linhas de ação que isolei como as que para mim são importantes, pelo menos para lançar aqui um debate. O mapeamento do território nacional procurando o levantamento de projetos, ações, espaços onde se potencia o contacto das populações com as linguagens contemporâneas. Dança, teatro, artes plásticas e artes visuais. Ensino formal, ensino não formal, teatros, museus, galerias. Um novo quadro de relacionamento entre os agentes culturais ligados a esta linguagem, forma de expressão, e uma vez mais não incidindo apenas na dança contemporânea, mas procurando entendimentos e cruzamentos transversais com os agentes políticos, procurando o alargamento do espectro das políticas culturais para o setor, muito para além de um relacionamento apenas pautado por quadros normativos regulando a atribuição de financiamentos. A adoção de um novo quadro de relacionamento entre o Estado e os agentes no terreno e as autarquias, que permita o desenvolvimento de políticas locais, facilitadoras do contacto das populações com a expressão contemporânea. Este novo quadro implica um trabalho integrado, articulado e consequente entre os vários agentes intervenientes no território, cineteatros, museus, bibliotecas, galerias, etc., o universo escolar, o movimento associativo e o plano municipal. Uma maior ligação dos agentes culturais da arte contemporânea à comunidade e ao território onde se inscrevem. O trabalho de sensibilização e de sacralização deve constar das estratégias de implantação dos projetos nesse mesmo território, numa perspectiva de serviço público, ainda que tal perspectiva possa ser declinada em muitas facetas e formas diversas, consoante os contextos de inscrição. A importância inegável no desenvolvimento de projetos de educação não formal no território, procurando a sensibilização e a compreensão das grandes questões colocadas pela arte contemporânea, recorrendo a uma perspectiva de transversalidade entre uma variedade de suportes e uma gama alargada de formas de expressão. Antes de partir para a construção e criação de mais espaços de difusão, ensino, sensibilização, pensar o território nas suas desigualdades e desequilíbrios, potenciando ao máximo, em primeira instância, os agentes e espaços já existentes, investindo em simultâneo no seu funcionamento articulado e planificado, assente em objetivos mensuráveis e na sua consequente avaliação. Um particular investimento e atenção numa maior fluidez de contactos entre a comunidade de agentes nacionais e a comunidade internacional, para além do plano da mera difusão artística, e que deve contemplar tempos mais lentos ou de maior invisibilidade, conduzindo-se a um contacto de maior envolvimento, tanto ao nível artístico como ao nível das comunidades e dos públicos. Peço desculpa. Um investimento urgente na formação de mediadores habilitados para a adaptação a uma larga diversidade de contextos. Existem em Portugal grandes lacunas a nível de comunicação em vários planos, intersetorial, intercomunitário, nacional. Podemos estabelecer uma correlação entre os projetos de maior sucesso em Portugal e a sua capacidade de comunicar claramente a sua missão e objetivos e implicar nessa comunicação os seus diversos públicos. São estes os pontos que queria apresentar. Então, passamos a ser desses. Obrigada. Bom dia. Agradeço desde já à rede o convite para estar aqui. Eu penso que há uma série de profissionais que poderiam estar aqui sentados, como lançadores de pistas. Eu estou aqui como coordenadora de um projeto educativo e é como tal que lanço uma sucinta inventariação de interrogações que me parecem importantes numa reflexão como esta. Uma abordagem sumária das políticas de formação de públicos permite-nos afirmar a importância de propostas que reiterem e dinamizem a missão das instituições culturais, contribuindo largamente para a conquista e fidelização de públicos, desenvolvendo plataformas para a construção de elos de sensibilização e compreensão nas diferentes áreas de programação, estimulando as populações para outros meios de criação e de comunicação, ampliando conceitos, favorecendo a capacidade de observação, criatividade e imaginação, formando públicos mais críticos, mais criativos, mais atentos e mais participantes, concretizando um envolvimento afetivo e efetivo, aproximando crianças, jovens, pais, avós, escolas, associações, entre outros, às múltiplas manifestações culturais. Que públicos é que nos propomos conquistar? Confere-se à família a formação de hábitos desde a primeira infância e, especificamente, à centralidade da habituação persistente e continuada das crianças e dos adolescentes nos estilos de vida e de consumo dos respectivos pais para a formação do capital cultural. Num segundo plano, a escola, como instituição formal de educação, que é vista quase sempre como elemento estrutural de orientação cultural. Sendo a comunidade escolar um dos nossos interlocutores base, é um facto que esta se encontra demasiado fechada, não funciona como todo um motor e, na maior parte das vezes, o nosso interface é, através de uma atitude e postura individual, o professor polarizador das sinergias com o exterior. Os jovens atuais sentem-se pouco identificados com a cultura escolar e seus contextos de prática pedagógica, distante em relação à pluralidade dos cotidianos estudantis. Outros ponderáveis a ter em conta são ainda o mal-estar docente latente, a dificuldade no estabelecimento de condições mínimas de comunicação pedagógica, os processos de socialização familiar e os níveis de escolarização dos progenitores e suas práticas culturais e práticas de abandono. Num terceiro plano, a aproximação a comunidades específicas, práticas que resultam muitas vezes de experiências ou projetos isolados, que se tornam, por isso, muitas vezes, inconsequentes. Quais são, então, as fontes de formação e desenvolvimento do gosto? A formação de gosto? Que gosto? Não há segurança na reflexão estética. Não é possível conceder uma estética normativa e sentenciosa. A palavra públicos exprime uma preocupação, em primeiro lugar, social, logo mais exterior ao ato artístico, enquanto que a palavra espectador remete-nos tradicionalmente para uma relação singular, interna ao ato artístico. Gostar e compreender afirma-se em planos diferentes e não necessariamente ao mesmo tempo. E para gostar é necessário, a maior parte das vezes, uma certa compreensão, percepção da obra. Dado que a experiência é cumulativa e são diferentes os níveis de leitura em função das diferentes faixas etárias, como deve ser feita então a classificação dos espetáculos de dança? Acredito que o prazer estético que pensamos vir a proporcionar, se não é no imediato, o pode vir a ser no futuro. Não basta ficar amarrado a valores, cânones e humores de uma dada época e de uma determinada atividade artística e às velocidades desfasadas das várias idades do nosso tempo. Então, de que modo podemos implicar os públicos na renovação dos imaginários? São múltiplas as tendências formais e conceptuais no seio de cada uma das linguagens artísticas em que o artista é levado a fazer suas e a captar antes de serem advertidas e individualizadas pelo grande público. O desnível que muitas vezes existe entre o gosto do público e o do artista não se pode explicar senão admitindo neste último qualidades específicas que lhe permitem orientar as suas pesquisas e as suas invenções em sintonia com um processo formativo. A esta questão está subjacente uma outra. O que os públicos fazem aos produtos culturais e que públicos é que estes fazem? À produção fechada em áreas artísticas estanques, é importante incrementar uma atitude de pesquisa construtiva que suscita o encontro entre intérpretes, criadores, teóricos, formadores, educadores e públicos. Uma metodologia que se orienta para a alternância de papéis, para a experimentação, que é simultaneamente espaço de formação para novos ou possíveis criadores, autónomos e propositores. Potenciando o encontro de várias modalidades para a criação de formas pluridisciplinares e relações múltiplas, confrontações, mediações, comparações e interrogações. Qual o papel dos meios de comunicação na conquista e na formação destes públicos? E ainda, que criativos e que formadores? Em relação a esta matéria, termino com uma frase de João Fernandes que me apeteceu muito colocar aqui para terminar, que é, ele diz, propor o que não conhecem é o grande desafio. Transformar a experiência artística numa curiosidade, numa ocasião de confronto e de conhecimento. Obrigada. Obrigado, Susana. Obrigado, Miguel. E como dizia há pouco, havia desde já a discussão, o diálogo. Qualquer um de vós que queira pode intervir. Desde que. Ah, ok. Talvez seja melhor usar o microfone. Eu pedia que se identificassem, para que todos nos conhecêssemos. Muito bom dia. O meu nome é Sofia Neupar e eu sou do CEM, Centro em Movimento. E antes que ultimemos, que comecemos já a afinar para concretizações, eu gostaria de levantar um bocadinho antes algumas perguntas que me parecem que estão na base eventualmente do desenho destas estratégias de chegada a públicos e por aí fora. Parece-me muito atual uma consideração, uma reflexão sobre criação e sobre corpo. Penso que em relação àquilo que o Jorge estava a falar há pouco, da relação que os agentes no terreno têm tido ao longo destes anos todos e que a rede tem tido um papel muito importante com o Estado e com o criar das políticas culturais, uma das coisas que eu penso que nós avançámos um pouco foi que a criação eventualmente implica em si, no próprio circuito de criação, a investigação e a formação. Portanto, eu penso que ainda existem alguns conceitos que nós próprios, eu, cada um de nós, ainda tem que reoxigenar um bocadinho mais, tem mesmo que mexê-los mais. Porque, de facto, quando nós pensamos como chegar aos públicos, eu continuo a ver muitas vezes a consideração da desconstrução de um objeto, de um produto, e não tanto que caminhos é que estão a fazer a criação hoje. E quando o Miguel falava de que os projetos relacionados com o ensino artístico, que também é um chavão complicado, mas poderíamos dizer a arte na escola, pronto, porque o ensino artístico também serve para coisas muito diversas, aquilo que tu dizias sobre a escassez, ou mesmo pronto, a urgência de as problemáticas do corpo estarem por dentro do desenvolvimento desses projetos que integram a arte nas escolas, eu penso que essa reflexão sobre o corpo e a integração dessas problemáticas sobre o corpo dentro dos programas educativos realizados em colaboração com as pessoas, com os artistas, com os investigadores que estão a trabalhar o corpo, penso que é uma das portas de acesso. Portanto, o que eu quero dizer no meu confuso discurso é que essa reflexão não é vamos antes pensar o que é criação, vamos antes pensar o que é dança, não é? Porque quando o Jorge também dizia que deveria haver uma voz mais coletiva, pois uma voz mais coletiva em relação a quê? Porque mesmo as tais fronteiras entre as áreas continua a ser uma questão, mas eu penso que isso tem que ser feito a par do desenho de estratégias, tem que ser continuada uma reflexão sobre o corpo e sobre criação hoje. E penso que a partir daí poder-se-ão desdobrar estratégias diferentes, adequadas a cada contexto, como é evidente, a cada forma de chegar, para quem são as pessoas a quem queremos chegar. Muitas vezes o discurso me parece continuar bastante centrado mais uma vez, no produto ou na criação do artista, como é que esta criação chega a determinado público. Eu acho que era importante também perguntar que público é esse, quem são, o que é que lhes interessa. É evidente que também estamos a perguntar isso, mas eu acho que era importante que essa pergunta tivesse as costas mais largas e que eventualmente as estratégias que continuamos a utilizar maioritariamente, não todos, mas e não todos e não todas as vezes, que partem do princípio da abordagem da obra e da abordagem de um determinado artista ou um determinado professor relativamente a uma mancha de pessoas desconhecedoras ou incultas, essa ideia ainda está latente aí. Eu ainda a vejo aí. Eu continuo a achar que o um para um, ou essa chegada a movimentos mais micros e mais invisíveis, também poderia vir a ser uma estratégia a implementar e não sempre utilizar as mesmas estratégias de chegada a público. Pronto, para já ficaria com, ao desenhar essas estratégias de chegada a novos públicos, é importante, a par e passo, uma reflexão continuada sobre o que é que criação hoje e o que é corpo hoje. Pronto, era isso, tá? Obrigada. Bom, eu sou Ana Pereira Caldas, neste momento sou presidente do Clube Unesco de Educação Artística, agradeço à rede o convite que me fizeram e foi com satisfação que ouvi várias vezes aqui a palavra educação artística, ensino artístico ligado à formação de públicos. De facto, para mim, a expressão formação de públicos em si é um pouco controversa, até pela experiência que tive, porque assisti, enquanto estive na Escola de Dança do Conservatório, às turmas das crianças serem, de algum modo, empacotadas e levadas a ver ballet ou à Fundação Gulbenkian, como na companhia assistia às escolas com crianças a chorar, obrigadas a ir ver aqueles espetáculos que não lhes interessava nada. Portanto, esse tipo de formação a mim deixa-me bastante, um pouco, enfim, com as unhas de fora. Para mim, formação é de facto e tem que ser ligada à educação. E a educação faz-se na escola, faz-se exatamente a jusante do público que vai ver os ditos espetáculos. A criação deste clube esteve, de facto, na génese da criação deste clube, esteve, de facto, a enorme lacuna que sentimos existir nos nossos currículos escolares. E quando aqui foi falado, penso pelo professor Barreto, de que, de facto, a dança, a expressão dramática e a música existem de vez em quando, algures, em alguns programas, em alguns currícula, não serve, é pouco. O trabalho feito pelos projetos educativos, das fundações, dos teatros, tem sido muito importante, mas o que é de facto importante é que as crianças na escola, antes de aprenderem ballet ou piano, sejam despertadas para, seja-lhes desenvolvida a sensibilidade para a criatividade, para o movimento, para o corpo, o conhecer do seu corpo, do espaço, do tempo, e aqui estou-me apenas a referir à dança, antes de entrar na aprendizagem de qualquer técnica. Outra coisa que me parece que é muito importante, enfim, diferenciar é que algumas escolas dizem nós temos ensino artístico e temos ensino artístico porquê? Porque as crianças no final do dia vão ao Gurs aprender ballet. Está bem? Porque não? É uma opção, se querem aprender ballet não se lhes pode dizer que não. Mas essa formação é uma formação específica. Portanto, aqui, neste momento, na dança, estamos a falar no corpo e estamos a falar na necessidade que, desde a mais tenra idade, as crianças comecem a descobrir o seu corpo, a sua relação do corpo com o espaço, do corpo com o tempo, do corpo com a música. E, a partir daí, a criança começa a desenvolver uma apetência ou não, a desenvolver ou não, pois pelo menos terá os ingredientes para desenvolver uma apetência para mais tarde poder ir sem ser obrigada e simplesmente porque quer ir assistir a espetáculos de dança. E relativamente à dança, obviamente que há aqui um outro problema. Quando falamos na dança contemporânea, é necessário de facto ainda mais que esse trabalho seja feito nas escolas e a partir, eu diria, do primeiro ensino básico, do primeiro ciclo, primeiro ano, agora como se chama. Porque, de facto, se a dança contemporânea é muitíssimo por si própria, pela sua definição, é muitíssimo mais uma dança mais, digamos, feita com o corpo, para o corpo, tem muito a ver com a nossa própria vivência, é mais difícil que a criança adira, ou que mais tarde se adira a esse tipo, a não ser depois atingindo uma fase etária muito mais matura. A dança clássica, obviamente, porque a sua dramaturgia é uma dramaturgia ligada às histórias praticamente infantis, a criança adere com muito mais facilidade, não só à parte da história, como às pontas, aos tutus, aos lacinhos e a tudo isso, que as, digamos que as, algumas, as mais pequenas, sobretudo. Portanto, eu penso que é absolutamente essencial, e voltando aqui ao clube que eu neste momento represento, é absolutamente essencial que se criem estratégias e estratégias conjuntas, de modo a que o poder político também seja chamado a atenção para estas falhas. Não há públicos se não houver educação. A educação faz-se, de facto, a educação dos públicos faz-se, de facto, na escola e ao longo da vida. E através de todo um desenvolvimento progressivo do que é, neste caso estamos a falar da dança, do que é a dança. E, curiosamente, é-me curioso a nós perceber, não percebemos, porque as artes plásticas, talvez pela antiguidade, entraram tão facilmente nos currículos das escolas e todas elas aceitam a chamada educação visual hoje em dia como uma parte integrante do currículo. A música não, a música está mais perto, mas ainda continua a ser aquela coisa que é uma extensão curricular, portanto, é uma coisa que a criança faz, mas faz um pouco ao fim do dia, portanto, ela não interioriza como parte da sua formação, a dança muito menos. De qualquer maneira, na pesquisa que temos andado a fazer, o clube tem poucos meses de vida, existem, de facto, experiências muito interessantes em Portugal, não só em Lisboa, em Portugal, em vários sítios, estão todas soltas, estão todas desintegradas, não há aqui também uma rede de trocas de conhecimentos que era absolutamente essencial que existisse e penso que isto está de facto, pronto, todo este processo tem que ser desenvolvido e não pode ser desenvolvido por uma entidade, tem que ser desenvolvido por todos aqueles que estão interessados de facto em desenvolver neste país um público que seja crítico, que seja credível, que saiba o que está a ver e que, sobretudo, escolha o que está a ver. E a escolha é uma forma de liberdade, e a liberdade está ligada à educação e está ligada à arte. E, portanto, todos estes ingredientes, penso eu, têm que se aglutinar numa educação artística credível nas nossas escolas. Muito obrigado. Eu, se calhar, antes de dar a palavra a outra pessoa, gostaria só de dizer duas palavras sobre as duas intervenções que foram feitas. Isto porque realmente falou-se de uma questão essencial, que é a questão da criação de dinâmicas entre a educação e a cultura, que é realmente uma questão essencial. A todas estas abordagens que estamos a fazer, à temática conquista de públicos. Todavia, e tendo em conta a importância desta questão, eu acho que é muito importante, e tendo em conta também os agentes que se encontram nesta sala e neste debate, retomar um pouco a questão que a Vera levantava e tê-la em consideração para continuarmos o debate, que era que foi aquilo que realmente existe neste momento, o trabalho que já é feito, os teatros e equipamentos culturais que começam a apresentar com regularidade e que parece-me têm que ter a consciência de que esse trabalho, essa apresentação não pode estar desprovida, não pode ser desprovida de uma contextualização, de um trabalho próximo com os artistas, no sentido de mediar a relação com as comunidades, com os conceitos onde se localizam. E, portanto, também achava interessante, e seguindo um pouco a sugestão há pouco proposta, de perceber, junto dos diversos agentes que se encontram aqui, de alguns trabalhos e de algumas das experiências que se desenvolvem ao nível, precisamente, da relação com os públicos e da conquista de públicos. Portanto, lançava também esta possibilidade de participação às pessoas aqui presentes nesse sentido. Maria de Assis. Maria de Assis, eu te peço desculpa, não vou já entrar naquilo que pediste, mas gostava de pensar alto e gostava muito de saber o que é que as pessoas pensam em relação à questão do que é que se faz hoje concretamente na área da dança. Porquê? Porque sinto um pouco que a dança se tem diluído na sua enorme riqueza e na sua enorme dinâmica, de pôr inclusivamente as outras áreas artísticas em confronto. Tem sido absorvida e é apresentada em todo o tipo de contextos, festivais de performance, mais artes performativas, mais música, mais o que é que seja. Está presente e isso é fantástico. Por outro lado, a dança em si, como espaços de apresentação da dança, como festivais internacionais de dança ou festivais, não está tão visível. E parece-me que essa focagem na disciplina da dança pode ser importante, pode ser uma dinâmica importante, não para a fechar, mas para que ela possa ter como contraponto também o estar diluída nas outras. Acho que faz falta haver espaços que lhes são dedicados, e penso nas experiências de outros países, muito em especial no Reino Unido, onde tem havido um crescimento incrível. Primeiro eram dance agencies, agora são casas de dança. São pontos dinâmicos que passaram de nacionais já a regionais. Já existe uma rede brutal, e onde as plataformas, tudo aquilo que tivemos a falar, é a relação de proximidade com as comunidades, é a parte da educação, tanto em perspectiva de educação não formal, como de ensino vocacional, como apresentação de espetáculos, como apoio, inclusivamente, aos próprios artistas, e acho que isso é faz falta aqui, não para ser assim, mas como uma realidade que não existe e que pode contribuir. E depois, por outro lado, acho que é muito importante pensarmos naquilo que as pessoas efetivamente querem fazer e na distância, às vezes, que existe entre aquilo que as pessoas dizem que querem fazer e aquilo depois que realmente fazem. Quando o artista não está muito interessado em comunicar com o público, porque isso não está naquele momento na sua ordem de preocupações, ele não vai comunicar, quer dizer, isso não vai ser fundamental. Tem que haver uma verdadeira vontade, não é? Para que isso aconteça. Todo o trabalho de mediação, que é fundamental, nunca conseguirá ultrapassar barreiras, no sentido, quer dizer, haverá sempre artistas que poderão comunicar com auditórios relativamente restritos. Mas comunicam, de qualquer forma. Mas comunicam, é assim, de facto, o trabalhar um pouco sobre os sentidos da dança será importante, não é? Nós vemos que, tendencialmente, as pessoas havia mais, digamos, que natural de relação, eram sobretudo com as expressões clássicas e modernas, eram via ou narrativas ou até mesmo kinéticas, não é? Por todas as pessoas, porque era uma dança que convocava o próprio corpo. Hoje em dia são criados outros sentidos e outros desafios. E aí, efetivamente, o trabalho de mediação é muito importante e há, hoje em dia, peças acessíveis com capacidade, com potência, potencialidades para serem acessíveis a grandes públicos e que lhes falta essa mediação para irem mais longe, não é? Mas há outras que não, que, por isso, simplesmente, esse trabalho nem faz muito sentido. Não, pronto, para já... Não, eu só queria dizer que, bom, quando falamos de grandes massas de público ou pequenas massas de público, eu acho que, apesar de tudo, a comunicação tem que lá estar, ou seja, de alguma maneira, penso eu, no fundo, o ato de comunicação está sempre presente, não pode, esse ato de comunicação pode, no fundo, convocar plateias mais vastas, ou números mais vastos de pessoas, ou números mais restritos. Mas, de qualquer forma, acho que, apesar de tudo, há sempre o ato de comunicação na base de qualquer arte artístico, penso eu, não é? E, portanto, eu acho que esse tipo de posicionamento é um posicionamento que tem que ser feito, ou seja, essa reflexão em termos de comunicação tem que ser feita, quer dizer, não quer dizer que o ato de comunicação seja apenas dirigido para um grande número de pessoas, pode ser dirigido para um pequeno número de pessoas. Agora, esse pequeno número de pessoas, eu acho que também pode ser aumentado nas suas franjas, quer dizer, ou seja, considerando sempre que será que não será um ato de comunicação para um vasto leque de pessoas, apesar de tudo, haverá conquistas sempre a fazer nas franjas, digamos assim, desse ato de comunicação, ou nas franjas do público que já aderiu ou que adere a esse ato de comunicação. Portanto, no fundo, acho que a comunicação, mesmo quando se diz que há artistas que não, cujo trabalho não é, ou que a preocupação primordial não é comunicar com o público, não sei até que ponto é que estou muito de acordo com isso. No sentido em que, apesar de tudo, há sempre uma comunicação a ser feita, quer dizer. Não é? Portanto. Mas a comunicação é eu acho que todo o objeto artístico é potencialmente um ato, não é? Mas não é um ato de comunicação, é um ato. E tem essa potencialidade da comunicação. E depois a comunicação faz-se quando há uma transação, não é? Entre aquilo que é apresentado e a pessoa que está perante aquilo que é apresentado. E isso pode-se fazer das mais diferentes maneiras. Pode ser feito de uma forma quase que espontânea, porque é imediata, e outras vezes não. Às vezes há barreiras. Sim. E, portanto, esse ato de comunicação não se consuma, se quiseres, não é? E, obviamente, isso implica também vontades e consciências de ambos os lados, não é? Quer dizer, a peça pode querer comunicar, ter isso como urgência, não é? E, provavelmente, isso já é um passo importante. E depois também é preciso que quem está a olhar para ela, que queira se relacionar com ela. Sim. Porque se não está nem aí, também não, não é? Portanto... Mas há sempre uma base relacional, não é? Há sempre um potencial... É para isso que existe o objeto. Exato. Não é? Pois é. Claro. Agora, eu acho que é muito importante... Agora, desculpa, mas já agora tem a ver com depois a pertinência dos contextos, não é? E aquelas... Eu falava mais nisso no sentido de onde é que as peças criadas ligadas à dança podem ir e ser apresentadas. Isso é uma das questões, não é? Há determinadas peças que, por muito que se trabalhe o contexto num teatro, sobretudo num teatro onde não existe qualquer tipo de tradição, referências, é muito complicado, mesmo com o trabalho de mediação, tornar pertinente a apresentação de um determinado objeto. E, portanto, acho que é preciso também ter consciência disso. E, portanto, pronto. Gostava de dizer uma ou duas coisas acerca de várias coisas que já foram ditas. Desculpem. Em relação àquilo que a Maria acabou mesmo agora de dizer, de que há peças que, por muito que se trabalhe à volta delas, será sempre muito difícil a comunicação com os públicos. Eu penso que o debate desta tarde vai tocar bastante nesses pontos e acho que vai ser bastante interessante nesse aspecto, nomeadamente em relação a alguns trabalhos em particular, porque eu acho que, precisamente para desmontar um bocadinho essa ideia de que há trabalhos que parecem sim, um bicho de sete cabeças, que aquilo vai ser impossível, naquele território vai ser impossível porque é demasiado... radical, porque é demasiado estranho para aquelas pessoas, e realmente há experiências que nos demonstram o contrário, e eu própria fiquei surpreendida com relatos e com coisas que vamos eventualmente ouvir, e é por isso mesmo que eu acho que é muito interessante comunicarmos, irmos ouvindo e descobrindo as coisas que os vários artistas, agentes, mediadores e programadores estão a fazer e que às vezes se calhar não conhecemos, e só realmente através das próprias experiências de como é que se procedeu e porque é que funcionou daquela maneira e porque é que não funcionou da outra, é que eu acho que é possível perceber como é que se pode fazer. No entanto, também acho que esse trabalho de mediação fundamental só poderá existir em pleno se for realmente feito em coordenação com o artista. Porque eu também me apercebo que os mediadores não podem, tipo, tirar coisas da cartola. Quer dizer, a propósito do trabalho, seja de quem for. E isso não... Por exemplo, eu agora falo como coreógrafa, no meu caso, e não enquanto qualquer outra coisa aqui neste encontro... É raro ser abordada por esses ditos mediadores, comunicadores, etc., no sentido de vamos trabalhar juntos, como é que se vai fazer a comunicação sobre este trabalho. É raríssimo. E eu acho que é esse tipo de trabalho em colaboração que me parece faltar grandemente. E isso é também uma coisa que eu acho que vamos ouvir dos lançadores de pistas esta tarde. Pronto, isso em termos de... Portanto, aí, porque eu percebo essa quase angústia do trabalho de mediação, como é que se vai mediar este objeto para o qual, que tem códigos que as pessoas não conhecem, para o qual as pessoas não estão preparadas, etc. Mas realmente só nesse trabalho conjunto entre artista e mediador é que me parece ser possível. E depois gostava de... Compreendo perfeitamente a pergunta, será que os artistas estão interessados nisso, não é? Estão interessados em comunicar, estão interessados em que o seu trabalho seja, seja entendido, estão interessados em colaborar com os ditos mediadores, etc, etc. Bom, eu penso que, pelo menos a nível, parece-me, a nível da rede, e por termos decidido fazer este encontro, que há claramente uma preocupação dos artistas e uma vontade em ultrapassar estes obstáculos, porque nos damos conta, obviamente, que há estas dificuldades e porque não nos é suficiente permanecer a produzir objetos que têm, aos quais apenas uma muito pequena minoria tem usufruído, tem acesso e pode apreciar e viver esses trabalhos. E depois, um bocadinho em uma questão que eu colocaria em relação a uma coisa que a Sofia disse, que às vezes te parece que essa ideia da formação à sensibilização de públicos parece ter mais a ver com a desconstrução, com o trabalho sobre um objeto específico, em vez de ser um trabalho sobre que público é esse, o que é que lhe interessa, quem é esse público, etc, etc. Percebo perfeitamente essa questão. É uma questão que me parece importante de refletirmos aqui em conjunto. No entanto, a minha resposta seria, eu parece-me que todas estas coisas têm que ser feitas em paralelo. E não há uma ponta por onde se comece e uma por onde se acabe. Dá-me a ideia que os diferentes objetos requerem diferentes abordagens, não é? E as diferentes realidades de trabalhos requerem também diferentes abordagens. A abordagem, quer dizer, a sensibilização, a formação desses públicos também requer diferentes abordagens, umas mais através dos objetos, dos próprios objetos criados, outras mais através da educação, outras mais através de quem são estas pessoas, que público é este, etc, etc. E dá-me ideia que parece-me que só estabelecendo esse trabalho em paralelo, perdão, é que poderemos, parece-me, chegar assim a algum lado, pronto. Eu gostava de acrescentar mais uma coisa, para além disto que a Silvia dizia, da desconstrução, do trabalho entre artistas e mediadores de que falavas, e ainda através da comunicação. Eu penso que gostaria de juntar um outro item, que era a capacidade que as estruturas têm de apresentar com regularidade propostas ao nível da dança. E eu acho que isso também é um elemento muito importante na formação de públicos. Uhum. Mesmo em comunidades mais pequenas, eu refiro-me a cidades pequenas, cidades grandes, interior e litoral. Pois, relativamente a isto que a Cristiana acabou de dizer, e enfim, que a Vera e que a Maria de alguma forma também abordaram, é que eu acho que em termos de... Eu estou completamente de acordo quando a Maria fala da análise de contexto. Eu acho que é fundamental em termos do trabalho de programação e de apresentação. Mas essa análise de contexto não pode esquecer a montante o próprio statement do programador. Ou seja, o programador, quando escolhe, faz uma escolha do espetáculo A, B ou C, também é responsável por essa escolha perante o seu público. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que há determinado tipo de paradigmas de programação que ocorrem em Portugal, por exemplo, de peças de dança, por exemplo, que obedecem a um determinado tipo de paradigma de apresentabilidade, se quiser, e que não colocam a questão, no fundo, não dificultam a vida ao programador. Ou seja, são facilmente, digamos, justificáveis perante o seu público, enquanto que outras merecem um trabalho de reflexão muito maior em termos da escolha que foi feita. E, portanto, acho que há uma questão também aí que eu acho que é importante em termos de focagem. Quer dizer, muitas vezes há uma opção por algo que já está legitimado à partida, seja a legitimação do Ministério da Cultura, seja a legitimação de um escola de programadores que já programou, etc. E, portanto, isso reduz de alguma maneira o risco e segura de alguma maneira também o programador na sua responsabilidade que tem perante o público, porque, enfim, um programador no final do espetáculo está no foyer e pode estar, e enfim, ainda bem que está a ser alvo de uma pessoa que se aproxima e diz assim, porquê esta escolha? Ou não gostei, mas porquê? Porquê é que escolheu isto? E, de facto, essa pergunta é uma pergunta que pode ser muito incómoda também. Sobretudo quando começamos a gaguejar e não sabemos como explicar porque é que escolhemos. Daria a palavra agora ao Gil Mendes, que já tinha pedido para falar. Microfone, Gil Mendes. Bom dia. Já está, Gil. Deve estar. Está ligado, não está? Gil Mendes, programador de dança da Cultura Geste. Eu tenho bastante dificuldade com a ideia da formação dos espectadores, mais ainda com a conquista dos espectadores. E, como programador, não tenho nada a ideia de que tenho um público meu ou da Cultura Geste. Acho que o público que vai à Cultura Geste vai a muitos outros sítios e, portanto, partilho esse público com muitas outras pessoas. Acho que a ideia de formação, para mim, quando penso, por exemplo, na escola, o que é importante para mim é que a escola tome em consideração aquilo que há de formativo do indivíduo na arte, na criação artística, na fruição artística. Naturalmente que se houver no âmbito escolar ou mesmo extraescolar muito trabalho feito com as expressões artísticas, espera-se que isso vai estimular muitos espectadores. Não gosto muito da ideia de que tenho que formar pessoas para elas irem aos espetáculos. Acho que a primeira coisa é ter espetáculos para as pessoas verem e depois desenvolver o desejo de ver. E mais do que tentar explicar as coisas, como é que eu, que sou programador, poderia fazer isso quando eu próprio sou muito atraído por aquilo que me causa perplexidade? E quando eu próprio, uma percentagem muito grande da minha programação é feita de coisas que eu não vi, que ainda não existem, mas conheço os autores, obviamente, posso dizer porque é que aquele autor me atrai, me merece confiança. Eu não posso fazer um trabalho prévio de educação ou de formação do espectador que há de vir, embora ache que há uma cativação, uma atração dos espectadores, na qual, por exemplo, eu sinto que dependo muitíssimo dos média, desses comunicadores que falam sobre o que há de vir e que são importantíssimos para nós. Mas o que para mim é mais importante de tudo, de facto, é que existam as coisas para as pessoas verem e que aceitemos que as pessoas têm desejo de ver e que saibamos tornar isso acessível para elas, acessível pelos preços, acessível por ser o mais informal possível. Por vezes a sala de espetáculos é inibitória, se calhar, para muitas pessoas, então procurar como torná-la menos inibitória. Depois também acho que é muito importante que não nos fiquemos só pelo apresentar espetáculos. Há muitas outras coisas que podemos fazer. Acho que não vamos por muito bom caminho se as fazemos com esta ideia de estarmos a formar mais espectadores, porque me parece que é uma ideia um bocado cínica e interesseira. Eu verifico, por exemplo, na Cultura Geste, nós atualmente temos muitos ciclos de conferências e vêm muitas pessoas aos ciclos de conferências. Eu não sei se todas elas depois vêm também aos espetáculos. Acho que é muito importante discutir as coisas, falar sobre as coisas e há muitas pessoas interessadas nisso. E nós devemos proporcionar-lhes isso. E devemos, obviamente, ter serviços educativos, não com a ideia mesquinha, deixa-me cá formar estas criancinhas que elas amanhã vêm cá comprar bilhetes, mas porque também é um contributo que devemos dar, uma vez que temos uma casa de espetáculos, fazemos espetáculos, há outras coisas que podemos fazer e o serviço educativo é muito importante. Obviamente que daí resultará, espera-se, que quem passou por essas coisas esteja estimulado para ver, mas não estamos propriamente a formá-los para amanhã serem os nossos consumidores com esta ideia tão, tão pequena. Obviamente que programar num grande centro urbano, eu tenho consciência, é uma coisa completamente diferente de programar fora dos grandes centros. Eu não tenho essa experiência de programar fora dos grandes centros. Mas, enfim, do que observo, há algumas coisas para mim que são muito importantes. Primeiro é que hoje temos, de facto, uma rede de casas de espetáculo da qual podemos esperar muito. Temos que ter o cuidado de não esperar tanto que lhes criamos já à partida enormes angústias, porque esperamos tudo delas. Por outro lado, não devemos esquecer um trabalho que é feito há muito tempo em Portugal e que é preciso que continue a ser feito, que é o das estruturas independentes, dos independentes, na área da programação. E há muitos festivais independentes, há muitos independentes com iniciativas, e esses são normalmente os que podem ter maior arrojo e que têm tido grande arrojo, e se calhar são aqueles que estimulam pessoas para ver, que depois também vão, de alguma forma, facilitar a vida a essas salas de espetáculo, dessa rede que está agora a surgir com outros meios e outras possibilidades, mas que não é para substituir o que já existia, nem vale a pena enumerá-los. Aqui estão vários, há vários que são membros da rede e há outros que não estão aqui, mas que alguns, há décadas, desenvolvem uma atividade de programação fora dos grandes centros e de programação de grande arrojo. E se calhar podem fazê-lo com mais facilidade do que aqueles que estão nos lugares mais institucionais, nesses novos cineteatros, etc., embora com menos meios. Mas esse trabalho é muito importante e devemos estimulá-lo e acarinhá-lo e não deixar que se crie a ideia. Agora já não é preciso apoiar aquela organização pequena, independente, informal, porque já há uma sala de espetáculos a qual agora tem que concentrar tudo. Depois também me parece, em relação à questão da cativação e dos espectadores, que há uma comunicação feita de um espectador para o outro, que é muito importante. E se calhar há coisas que vão começar necessariamente por só serem interessantes para meia dúzia de pessoas. Essas normalmente acham-nas muitíssimo interessantes, até pelas perplexidades que lhes causam, e se calhar essas vão trazer a próxima dúzia e depois as duas dúzias. Portanto, não somos só nós que programamos ou nós que produzimos espetáculos que nos encarregamos de toda a comunicação. Também temos que confiar em que os próprios espectadores trazem outros espectadores e comunicam o interesse, a perplexidade e sobretudo, não pensarmos que as pessoas só apreciam aquilo que compreendem perfeitamente e que não ficam, que não gostam também de ser colocadas perante algo que as desafia porque lhes cria perplexidades. A última coisa, para mim é importante criar uma certa informalidade em torno de uma coisa que tem alguma formalidade forçosa, porque tem um palco, uma plateia, trazem bilhetes, tudo isto por vezes corta um bocadinho a informalidade, mas há, apesar de tudo, uma informalidade possível. Eu tenho verificado no meu caso, a minha experiência pessoal na Cultura Gesto, que há um número bastante grande de pessoas que gostam muito de ficar para a conversa com os artistas. Algumas nem fazem perguntas, e às vezes o mesmo espetáculo, num dia há imensa gente a fazer perguntas e a querer dar opiniões, e no dia seguinte ninguém abre a boca e sou só eu que converso com os artistas. Mas parece-me que essa possibilidade de expressar as suas questões, as suas perplexidades, as suas dúvidas ou a sua apreciação, ou de ouvir outros expressá-la, também é importante. E, portanto, acho que nós, também para não estarmos sempre dependentes de outros, não é? Porque a tendência às vezes é pensar quem é que não está a fazer o que eu precisava que fizesse para os meus espetáculos circularem ou para eu ter espectadores para os espetáculos que apresento, etc. É pensar naquilo que nós próprios podemos, mas sobretudo também confiar um pouco mais nas pessoas. Não esquecendo, no entanto, obviamente, que a Ana já falou e que já várias pessoas falaram, e que falou em relação aos serviços educativos, a importância que têm. Só não centrar a importância dessas coisas na conquista. Eu posso só acrescentar uma coisa. Quando me referi a formar, eu penso que esta é, há aqui uma ideia, o sujeito sempre que é de dar ferramentas. E estas ferramentas, acreditamos, eu acredito que possam possibilitar outras possibilidades de leitura. E outras possibilidades de leitura são também outras possibilidades de formação. Ou seja, esta ideia de formar não é uma ideia estanque, não é uma ideia fechada. É uma ideia muito mais aberta. É a ideia de que nós podemos olhar para o mundo, para os objetos, para as pessoas, de várias formas. E se calhar também podemos olhar para um objeto artístico de várias formas. Temos várias entradas. E a ideia, quando me referi a formar, exatamente essa. É, se calhar, chamar a atenção sobre outras formas de olhar para qualquer coisa. Era isso. Eu estava só, antes de passar a palavra no Borralho, gostava só de acrescentar também, até porque a minha perspectiva, sou aqui moderador, mas também sou programador e estou ligado a um contexto que é mais pequeno, que é Vila do Conde. E realmente ouvi o Gil e pensava também na aplicabilidade do teu discurso a contextos que não são os centros urbanos, né? E o que me parece acontecer é que muitas vezes há uma e a sensação que eu tenho também de alguns diálogos que recentemente tive com os programadores, diretores de teatros municipais, que há alguma dificuldade realmente dos programadores perceberem aquilo que estão a apresentar, ou seja, aquilo que Melrada há pouco dizia, de não saberem responder, de terem algum medo de enfrentar o público, porque estão a apresentar uma coisa que não sabem, denota, acima de tudo, uma fragilidade na informação de respeito à linguagem em causa. Portanto, parece-me, estava aqui a pensar, a ouvir-te, porque está subjacente ao teu discurso, está intrínseco ao teu discurso um interesse muito grande pela criação contemporânea e criativa. Portanto, o que me parece é que talvez possa ser interessante para estes teatros municipais, para esses programadores, incluir nos seus programas a dança, mas comunicar também com determinados processos criativos. Ou seja, em vez de acolher só o espetáculo, neste caso, procurar acompanhar certos processos criativos, serem convidados para participar em conversas com artistas, não sei, de alguma forma aproximá-los, porque o que me parece que efetivamente acontece é um desconhecimento enorme da linguagem. E depois há um ou outro agente localizado em Vila do Conde ou em Torres Vedras que conhece até melhor e que se calhar faz esse trabalho de mediação de uma forma mais interessante. E, portanto, se calhar, se os programadores de teatros municipais se atrevessem a convidar artistas a desenvolver não só ciclos temáticos do artista, mas também processos de criação nos seus lugares, muitas vezes com a comunidade e com o auxílio dos serviços educativos, provavelmente seria muito mais profícuo o resultado. Só uma ideia. Ana? Penso, não sei se fui suficientemente explícita, que a educação artística não tem como seu objetivo principal a formação de públicos, tem a formação das pessoas, dos indivíduos, do ser humano, digamos assim. É essencial para, e claro que, objetivamente, ao desenvolver a criatividade no ser humano, nós estamos, com certeza, a desenvolver a sua apetência para poder com outro conhecimento ou com outra sensibilidade assistir a espetáculos. Por outro lado, eu queria concordar com o Gil, eu não sou programadora, nunca fui, embora tenha trabalhado com o Mark Peter quando estávamos no Teatro de Camões, e o objetivo ali era diversificar todas as formas de dança, desde o contemporâneo até à dança, digamos, de investigação. Mas penso que, de facto, o programador não deve preocupar-se com aquilo que está a apresentar em função de um público. O objeto é aquele e o público reagirá como reagir. Quer dizer, não se pode, digamos que o programador, na minha ótica, não deve cercear as suas escolhas em função a ter salas cheias ou salas vazias, a ter muito público ou pouco público. Acontece, sim, que nós, infelizmente, na área da cultura, os nossos, enfim, os espetáculos muitas vezes são qualificados de bom, maus ou assim, conforme tem a sala cheia ou a sala menos cheia. curiosamente, quando há críticas, vem sempre se a sala está meia cheia, se tem três lugares ou se está cheia. Eu penso que estamos muito para além disso, quer dizer, muitos espetáculos, como sabem, que foram completamente repudiados no século XIX, são hoje obras-primas. Portanto, não se pode cercear o criador em função de um público. E isso acho um perigo enorme. Quer dizer, o criador não pode estar a trabalhar para eu vou ter espetáculos, espectadores, nem o programador fazer a programação em função de ter salas cheias ou vazias. E é por isso que me parece tão importante que as pessoas, as crianças, os jovens sejam preparados para ver espetáculos sem serem condicionados por nada, nem por o objeto que lhes é apresentado, nem por aquilo que eles vão ver. Não pode haver condicionamentos numa apresentação artística, na minha opinião. Ana Ferreira. Eu só queria de acrescentar que parece-me, no entanto, importante que haja, por parte do programador e por parte do diretor, um conhecimento da realidade e do contexto onde intervém. Isso sim é um papel muito importante. A noção, o estudo, o exercício, muitas vezes mesmo o próprio estudo do público, não é? Os estudos públicos, a fazer um trabalho de pesquisa, de investigação do próprio contexto, porque isto é muito importante e pode dar efetivamente ferramentas para desenvolver uma programação mais astuta, no sentido de tornar mais interessante o diálogo entre a criação e o público. E pois, o que eu queria dizer vai um bocadinho nesse sentido do papel do programador e do mediador, de tentar dialogar com os artistas de modo a conseguir realmente integrar-se mais do que é que está a acontecer, qual é a linguagem dos artistas, como tu já disseste. Mas há uma coisa que, quando o Miguel diz do programador estar no foyer, eu acho que é super importante o programador ter a capacidade, mesmo que não saiba muito bem o que é que está a apresentar, defender e comunicar com o seu público. E quando fala do seu público, que é a maioria dos casos, pelo menos em nível do cineteatro, já existe um público, já se percebe mais ou menos que tipo de público existe em determinados locais. Eu acho que é muito importante o programador pensar que tem que trazer coisas não só para o seu público, tem que criar novos públicos, tem que pensar como é que eu posso contextualizar esta obra para que ela não caia aqui de paraquedas no meio de um sítio onde as pessoas não vão ter acesso. E para isso é o contexto que vai conseguir, se calhar, ajudar a programar determinados espetáculos. E isso, há imensos exemplos lá fora, no nosso caso, que nos põem, talvez também pelas nossas temáticas, dentro de contextos que é noites curiosas, performances de todo o género. Portanto, criar contextos para alguns tipos de espetáculo de dança ou arte contemporânea que não são tão acessíveis a uma linguagem dos públicos em gerais, mais gerais, possam pelo menos ver e ficar, pelo menos ter acesso, porque se nunca se programa isso, porque não há público, é o que o Gil estava a dizer, quer dizer, é preciso mostrar, e para isso tem que se conhecer e tem que se apostar e tem que se criar esse contexto, não é realmente atirar as coisas de paraquedas. E é outra coisa que o Gil disse em relação aos festivais independentes terem mais facilidade e arrojo em programar as coisas contemporâneas. Eu acho que, além de mais do que facilidade, têm mais liberdade, porque os cineteatros estão, de certa maneira, muito dependentes dos poderes locais. E eu acho que, para além dos independentes, os cineteatros também têm que ter, não digo como obrigação, mas têm que ter esse pensamento. É preciso programar, ter uma estratégia e pensar que temos alguma liberdade como programador, e vou definir qual é a minha estratégia de programação para o público que já existe e como é que posso criar novos públicos. Porque eu acho que há públicos, consegue-se criar facilmente públicos que, se conseguirmos pensar em contextos. E se no Minho, se há um festival com paredes de coura que leva imenso público diferente, se pensar que queremos ir buscar esse público para vir ao teatro, tem que se criar um contexto para esse público, criar um hábito de ir ao teatro. Acho que era isto, para já. Ricardo Carmona. E depois a questão também, desculpa, do muito importante, que eu acho mesmo muito importante, os mediadores e os programadores implicarem-se nas obras, como tu estavas a dizer. Bom dia a todos. Eu chamo-me Ricardo Carmona, trabalho no Espaço Tempo, em Montemor Novo. Eu queria pegar em duas coisas, chegava a pegar no que tu disseste, Ana. Acho que é importantíssimo o trabalho de contextualização dos trabalhos. Porque a realidade dos grandes centros urbanos, agora pegando no que o Gil disse, é completamente diferente da realidade dos pequenos centros do resto do território nacional. Nós em Montemor temos uma experiência já com alguns anos, em que realmente podemos falar de um público fidelizado que temos no espaço-tempo e nas atividades que a gente promove. Por isso, para mim, não é tanto a formação de público, mas a fidelização, de alguma forma, daquelas pessoas que vêm e o respeito que nós temos que ter com aquelas pessoas que vêm praticamente sempre aos espetáculos, acho que é importantíssimo. Assim como é importantíssimo o programador, de alguma forma, dar a cara e assumir realmente que é a programação que ele faz e boa ou má é a escolha que ele fez, e ele tem que assumir perante o público. Senão vamos criar aqui um hiato entre as pessoas que vão ver e o programador e o artista. Eu acho que isso não é um bom princípio. Porque o programador tem, essencialmente, para mim, principalmente no trabalho que nós desenvolvemos em Montemor, tem precisamente a função de mediador. Quase criar pontes entre um público e o artista. E aí concordo com a Maria nesse sentido. Eu acho que o artista tem que ter a liberdade de criar e realmente acho que o artista não deve estar a pensar num público ou eu tenho que fazer uma coisa que agrade a este público mais ou a este programador, acho que não. Acho que o artista realmente deve ter uma liberdade completa e absoluta em termos criativos. Mas aí acho que é fundamental o papel do programador enquanto mediador entre um lado e outro. E agora, voltando um bocadinho também aos contextos, acho realmente importantíssimo contextualizar as obras. E nós sabemos que a criação contemporânea é, por vezes, um tanto quanto hermética. É preciso perceber, de alguma forma, toda a história do século XX para perceberes uma obra. E esse contexto é importante, porque às vezes o público pode chegar a um sítio com máxima abertura e não ter as ferramentas que a Vera estava a falar para aceder à obra, e isso pode ter um reverso terrível, ou seja, pode afastá-lo mais do que aproximá-lo do mundo do espetáculo e do mundo da criação artística. A nível de estratégias, há uma coisa, que agora só para terminar, há uma coisa que nós em Montemor temos vindo a percebermos, que está ligado exatamente com a questão da educação artística, com a formação de alguma forma não formal. Eu também tenho algumas dúvidas e acho que temos que esperar para ver se as crianças e os jovens que nós estamos a formar ou estamos a sensibilizar para as artes do espetáculo serão o nosso futuro público. Eu lembro de uma frase fantástica de Miguel Lobantunes nos últimos encontros do Zalcultura, que ele precisamente falava nesta questão. Este prazo e esta distância nós não sabemos. Não há nenhum dado objetivo que nos diga que aquelas crianças vão ser o nosso público da manhã. Eu acredito que sim e quero continuar a acreditar. De qualquer maneira, há uma ponte curiosa que nós temos vindo a perceber, que é os espetáculos que nós fazemos e as ações que fazemos com as crianças, necessariamente, pela própria dinâmica de uma cidade pequena, arrastam os pais, ou seja, os pais vêm com as crianças ver o espetáculo para as crianças. E, de alguma forma, os pais começam a tornar-se sensíveis à questão do espetáculo, à questão da dança e toda a questão do ambiente artístico. E o que nós temos vindo a assistir é que esses pais depois vêm à noite aos espetáculos da noite sem as crianças. Portanto, há aqui um ponto que eu acho que pode ser um caminho interessante para seguir. Pronto, obrigado. Tiago Bartolomeu Costa. Tiago, não, Tiago, não. Era o Tiago a seguir. Está primeiro? Só a Catarina, desculpa. Bom dia. Tiago Bartolomeu Costa. Eu confesso que tenho algum problema com esta, com a utilização de termos como formação e conquista, como se nós, de alguma forma, fôssemos obrigados a carregar um passado genético que desde os lusitanos nos obrigasse a combater os romanos, os mouros, os franceses, os espanhóis, sermos neutrais em relação à Alemanha, colonizarmos os povos em África e agora sermos todos europeus. Preocupa-me bastante que a utilização e a contínua utilização de termos como formação e conquista nos leve, no fundo, a colocar-nos uns contra os outros, nós de um lado e eles que não compreendem a nossa mensagem, eles que não são capazes de dialogar connosco, eles que não vêm até à outra metade do caminho que nós estivemos dispostos a ir. Preocupa-me sobretudo que se continue a discutir a questão da formação de públicos centrada aparentemente exclusivamente na escola e nas crianças e nos jovens, porque, como dizia o Ricardo agora, precisamente há pais que levam os miúdos aos espetáculos e depois vêm à noite ver outros espetáculos. Ora, nós sabemos que os miúdos e os jovens não têm exatamente vontade própria, vão aos espetáculos porque as escolas, a maior parte deles as escolas, os programam, porque há um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos para que as escolas percebam que é importante levar os miúdos aos espetáculos, mas todos nós sabemos em que dificuldades as escolas vivem para conseguirem garantir uma presença regular até dos mesmos miúdos ao longo de vários anos, e portanto preocupa-me sobretudo que a formação, se quisermos continuar a utilizar esse termo, a formação não esteja preocupada também nos adultos e naqueles que podem comprar um bilhete e naqueles que podem escolher ir ver um espetáculo e assistir a uma conversa e participar e falar com os artistas e com os programadores e tudo isso. E preocupa-me também que esta questão da formação esteja centrada no outro e não se comece a discutir de que modo é que os artistas estão também a formar-se e que tipo de formação é que os artistas procuram para si mesmos. E que se pode, por exemplo, especular a partir do modo como os artistas colocam à disposição do outro todo um material de informação relativo a esse espetáculo. O modo como são escritos os textos de apresentação dos espetáculos, o modo como se disponibilizam para falar sobre esses objetos, o modo como se disponibilizam para precisamente terem paciência para poder falar com aqueles que não vão ver os espetáculos, os programadores que não vão ver os espetáculos, o público que recusa os objetos porque são demasiado estranhos, os diferentes tipos de medidores. Preocupa-me, por isso, que esta discussão sobre a formação e sobre a conquista não comece precisamente naqueles que primeiro nós... Parto eu do princípio, primeiro, que são estes que aqui estão, de que modo é que estes que aqui estão se sentem capazes, de facto, de ponderar e de considerar que são capazes de formar, que têm de facto alguma coisa para dizer, que têm de facto capacidade para formar. É muito fácil, basta descermos aqui a Rua do Loreto para ver diferentes workshops, diferentes cursos de formação, diferentes ações de sensibilização feitas pelas mais diversas pessoas que acabaram os cursos há 3 dias, 2 semanas, 1 ano ou não conseguem produzir espetáculos e por isso vão dar aulas. Que tipo de sensibilidade existe da parte dos artistas para se considerarem capazes de formar e de que modo é que entendem essa formação? É uma formação que passa por ações de sensibilização, é uma formação que passa por uma disponibilização junto dos programadores, junto do público, que passa pela produção de documentos, que passa por uma tentativa de prolongar o próprio objeto. Aquilo que a Vera estava a dizer há bocado de ser muito importante que se trabalhe com os artistas desde o início na construção de outros objetos, que não são o espetáculo, são outras coisas que partem dos objetos. Há vários espaços que o fazem já, porque precisamente... Eu percebo o que a Maria diz quando de facto, há artistas que não só não estão interessados em comunicar, como às vezes não sabem comunicar, porque também, se calhar, não precisam de o saber. Há quem o possa fazer na vez deles. E por isso eu gostava que se fosse, enfim, se fosse possível que nós conversássemos também um bocadinho sobre esse outro lado, sobre a formação do próprio artista. Que tipo de coisas é que os artistas fazem para se reciclarem, para irem à procura, para serem mais capazes de se defender quando estão a ser precisamente atacados por criarem objetos demasiado herméticos que não são capazes de comunicar? Eu vou seguir a ordem das inscrições, portanto, sou Catarina, depois Isabel. Sim, primeiro a Catarina. Estou a seguir. Catarina Saraiva, Alcântara, e eu vou lançar, ou antes vou repescar uma ideia que acho que foi aqui debatida por várias pessoas e que se calhar, quando falamos em conquista de públicos, e provavelmente esta já será uma proposta de pensamento em termos de desenvolvimento de algo, que é, se calhar o que se deve pensar é... Será que a percepção que existe sobre a dança contemporânea é real? E eu lanço-vos esta coisa assim com um exemplo que para mim é estranho, mas pronto. O Gil falava há bocado sobre a importância que tem os meios de comunicação para fazer chegar a um público, não é? E eu também acho que sim. Se os meios de comunicação não estiverem disponíveis para ajudar as entidades a conquistar esses públicos, obviamente que é muito mais difícil, por vários motivos. Se falarmos de estruturas independentes, é porque não temos dinheiro para conquistar os públicos que queremos conquistar. Se falarmos de outro tipo de estruturas, não sei, porque não sou outro tipo de estruturas. Agora, se nós, por exemplo, tomarmos esta questão de que a comunicação social é realmente importante e depois olharmos para aquilo que está a acontecer neste momento, acho que é hoje, no Teatro Camões, Dance Awards, e onde se diz que a dança contemporânea, e eu não quero, desculpa, ao Rui Horta ou ao Paulo Ribeiro, ou seja o que for, mas é a dança contemporânea, eu até fico muito contente que surjam pessoas que até fazem parte da rede como... aguardados ou nomeados. Um parênteses muito rápido em relação ao Dance Awards. O Rui está lá, como vocês sabem, mas foi por livre e espontânea vontade da organização. Ou seja, não houve nenhuma proposta nossa... Não, só para perceber e contextualizar. Um bocadinho. Não estou a justificar. Estou a contextualizar que eu sinto... Depois podemos falar um bocadinho sobre o Dance Awards, que foi uma coisa que acho... Não queremos falar. Por favor, não. Não, isto é só para dar um exemplo daquilo que pode ser. E, portanto, sendo que os meios de comunicação são o chamado quarto poder, não é? É esta a perspectiva que, muitas vezes, estes meios de comunicação lançam para fora. E, portanto, eu acho que ainda existe uma percepção da dança contemporânea que não é real. E, portanto, quando estamos a falar em conquista de públicos, devemos também falar em formar ou... desenvolver ideias e agora formar públicos, e eu não vou dizer que os programadores não sabem o que é dança contemporânea, porque obviamente que têm que saber, mas provavelmente ajudar os programadores, as entidades, seja o que for, a mudar esta percepção ou a ajustar aquilo que é hoje em dia a dança contemporânea, porque é muito vasta. E, como já não sei quem é que falou, acho que foi a Maria que disse que a dança contemporânea entende todos os contextos de pluridisciplinares, musicais e por aí fora, porque é transversal, não é? E nesse sentido, acho que até há uns tempos atrás falou que muitos dos alunos que estão a estudar dança não têm mesmo a noção do que é que são, de quem são os criadores de dança contemporânea e que tipo de dança é que fazem. Então, é mesmo urgente, acho eu, falar sobre o que é a dança contemporânea e formar públicos nesse sentido. Não sendo exatamente muitas, são pessoas que têm a consciência e que têm falta. Eu acho que isto é fundamental, ter a noção de que as pessoas têm falta. E, portanto, não, acho que não se pode partir da ideia de que temos que formar, impingir, porque eu acho que... se atendermos a que existe esta necessidade, também podemos ser um bocadinho mais flexíveis e um bocadinho mais abertos. Até porque no sítio onde eu estou, nem sequer há ensino universitário. E, portanto, a questão do ensino, a questão das pessoas procurarem, através da formação institucional, a chegarem à dança, isso não acontece, nem sequer há essa possibilidade. Por outro lado, só mais uma coisa que tem a ver com o dar a cara. As pessoas estarem lá fora com a disponibilidade de ouvirem o que se gosta e o que não se gosta. Eu acho que é fundamental para quem programa, quer dizer, eu não sou programador, sou uma coisa qualquer, não sei o que é, mas pronto, faço programação. E para mim o que é fundamental é dar alguma confiança às pessoas. E o facto de se poder dar a cara e o facto de saber porque é que se programa, independentemente das pessoas conseguirem perceber ou não, ou até quererem ter vontade, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que à tarde posso dar vários exemplos de coisas que me aconteceram com algumas pessoas que estão aqui durante estes vários anos, que são muito exemplificativas disto e que podem, quanto a mim, provaram-me e justificam uma razão de existir num sítio onde se continua a não ter muita coisa, não existem estruturas de criação, por exemplo. Isabel Alves Costa. Será? Ai, eu também não quero o microfone. Não, mas tem que se ouvir. É. Ai, que chatice. São os graves. Pronto, eu, em conversa com a Vera ontem, ao telefone, eu tinha dito que isto é muito difícil porque estas coisas se cruzam todas. E, portanto, eu vou falar à tarde e estou aqui a inibir-me de falar porque vou entrar em coisas que eu quero dizer logo. De qualquer maneira, porque se falou em programação e em programador, como vocês sabem, eu estive 13 anos à frente do Teatro Rivoli no Porto, e eu penso que a maior confusão que surgiu nesta questão do programador, se o programador é diretor artístico ou se não é, eu penso o seguinte, e penso cada vez mais e de uma forma eventualmente cada vez mais radical. Eu acho que tem que haver um projeto, seja ele para um teatro municipal, seja ele para um espaço alternativo, seja ele para um festival, o projeto que é definido por alguém, chamemos-lhe o que quisermos, e esse projeto é que tem de definir as suas linhas de orientação. A programação é uma consequência disso, é a concretização desse projeto. Pronto, e penso que isto é cada vez mais claro para mim. E portanto, o projeto é forçosamente exclusivo, não consensual, e depende das escolhas que essa pessoa fizer e da linha que traçou no seu próprio projeto. Pronto, era isso, depois à tarde falarei mais, mas esta era uma das questões. Portanto, ninguém fala de projeto e toda a gente fala de programação como se fosse um agendamento de uns programas a seguir aos outros. Por outro lado, esta questão de dar a cara, eu acho que é absolutamente determinante. Desculpem-me a imodéstia, mas eu penso que o Rivoli ainda se foi aguentando porque as pessoas o identificavam com a minha cara e porque eu dava a cara e, portanto, houve muita coisa que aconteceu por dentro que as pessoas não se aperceberam porque, apesar de tudo, eu estava sempre lá, não é? Eu dizia, houve momentos na parte final em que eu dizia, eu estou aqui a segurar os alicerces para ver se isto não cai. Pronto, isto era um segundo aspecto. Um terceiro aspecto que eu também falei com a Vera ontem é que eu acho que é preciso que os próprios artistas sejam capazes de ter uma reflexão sobre o seu trabalho. Penso que há um déficit enorme de um discurso crítico a todos os níveis e também a nível dos próprios artistas. E nessa medida, aquilo que a Vera dizia, que também foi uma coisa que nós trocamos algumas impressões, de que quem aposta num artista o deve acompanhar e o trabalho deve ser feito em conjunto, é porque eu penso que em conjunto se pode criar de alguma forma ou uma forma de pensamento e de massa crítica sobre aquele objeto que está a ser feito. Eu sinto muito esse déficit a todos os níveis, quer ao nível dos chamados programadores, quer ao nível dos chamados artistas, quer ao nível dos chamados críticos, quer ao nível do... acho que se escuta muito pouco, acho que passamos já demasiado tempo a dizer todos mais ou menos a mesma coisa, estarmos preocupados mais ou menos com os mesmos problemas, o que quer dizer que finalmente soubemos muito pouco sair da generalidade para partir para uma reflexão mais concreta e que essa reflexão pudesse ser motor de uma ação, porque se ela não é motor da ação, não serve rigorosamente para nada, na minha opinião. Cristina Santos. Bom dia, eu sou... Não, a Cristina Santos. A seguir da Cristina. Não, Cristina, começa depois passa a palavra. Então, eu sou a Cristina Santos, do Fórum Dança. Eu gostava de voltar só um bocadinho atrás. Peço desculpa se vou repetir alguma coisa que já tenha sido dita, porque não cheguei no princípio, às questões da escola e da formação. Não, pronto, eu não sei se é de públicos, provavelmente sim, mas de pessoas, em primeiro lugar. E a formação artística, esse tipo de experimentar e de experiência de vida é, em primeiro lugar, uma predisposição para pôr perguntas perante a vida. E, se calhar, as linguagens mais tradicionais farão perguntas que são mais consensuais, que são mais conhecidas, e as linguagens mais contemporâneas põem perguntas novas ou estranhas. Portanto, a escola... E volto a pedir desculpa, mas eu vou voltar à escola. A escola é o lugar talvez mais importante onde essas coisas podem acontecer. Eu vou ser muito rápida, porque gostava de chamar a atenção, não sei se alguém já falou aqui, de que na escola a formação artística é muito, muito, muito deficiente. A formação das pessoas que fazem essas abordagens e aquilo que eu conheço melhor na dança é má, elas não estão preparadas, mas, por outro lado, isso parece que faz parte dos programas, mas pronto, há um desfazamento grande entre esses programas e depois a realização e o modo de fazer desses programas. Mas, por outro lado, há, e eu sei de alguns casos, porque também trabalho com esses universos de pessoas que procuram essa formação, Há experiências fantásticas, há pessoas com muito pouca formação e que muitas delas são professores de educação física, por exemplo, e que têm um interesse pessoal fantástico e que percorrem caminhos fantásticos com os miúdos. Agora, são poucos e as pessoas realmente são muito pouco formadas. Eu acho que dar formação, alguma formação compatível com a curiosidade para a arte e para a arte contemporânea não é assim tão difícil. E eu estou a falar por experiência própria. Por outro lado, os artistas e aos artistas, tanto os artistas aos próprios como, enfim, o sistema em que todos nós vivemos, não é valorizado esta reciclagem que já aqui foi falada, de ajudar as pessoas a criar caminhos também pedagógicos para elas próprias. E por várias razões, não vou falar disso, não vou desenvolver isso, as pessoas não têm tempo, não têm dinheiro e não há, e há muito poucos programas. Mas também gostava de dizer que o ensino artístico, pelo menos de certa maneira, faz-se essencialmente com artistas. E eu digo isso por experiência própria, tenho uma experiência enorme de coisas maravilhosas que os artistas, eles próprios, conseguem transmitir aos outros. É claro que no ensino vocacional isso é mais óbvio e é essencial. Penso que não há mesmo outra maneira de fazer. formar artistas pelo contacto direto com outros artistas. No ensino, na formação geral, como já disse, pode ser feito de outra maneira, com outras pessoas que não são artistas no ativo, mas a presença dos artistas que caem nas escolas, por exemplo, com toda a sua força, mesmo que não tenham essa preparação pedagógica, são momentos inesquecíveis e fantásticos. Isso não é uma ideia original, isso faz-se em vários países. Portanto, é uma espécie de presença paralela a uma presença de qualidade de professores normais, ou de professores que têm a preparação pedagógica para as artes, ou que já foram artistas ativos e que já não são, bom, não sei. Mas o artista, ele próprio, é essencial criar-se esse contacto entre as pessoas e eles. Os artistas criaram, através da sua experiência, e muitas vezes aprenderam à sua custa, a forma de comunicar pedagogicamente os seus universos. É realmente pena, repito, que não seja mais valorizado, promovido, ajudado esta especialização pedagógica. Bom dia, agora é a minha vez. Eu sou a Cátia Leitão. Estou aqui enquanto pessoa interessada nas devidas temáticas. Estou, por acaso, também enquanto aluna da Escola Superior de Dança, mas não estou aqui autorizada por eles, de qualquer das formas eu vim. Neste momento vou falar enquanto aluna da Escola Superior de Dança em relação àquilo que o Tiago Bartolomeu dizia à capacidade dos artistas enquanto formandos. Eu, antes disso, gostaria de referir o facto de nós existirmos enquanto agentes a serem formados, porque, e tal como dizia a Cristina, eu sinto uma grande lacuna na nossa própria formação, nós enquanto aspirantes a artistas. E há bocado debati essa questão de a falta de comunicação entre a obra e o espectador, a dificuldade em aceder à linguagem da obra, aos códigos da obra, ao léxico da obra, etc. E eu acho que o problema não está na dificuldade da linguagem, no facto de ser um objeto difícil, diferente, estranho. Acho que tem um pouco a ver com a nossa responsabilidade enquanto artistas de querer passar ou não alguma coisa, porque eu vejo por mim e pelos meus colegas, eu falo ainda enquanto estudante, muitas vezes eu assisto a apresentações de criações, espetáculos, etc., de fácil acesso, simples, mas que de facto não querem transmitir, pretendem transmitir alguma coisa, mas não estão incomodados com isso, e eu não sinto a minha necessidade enquanto espectador em estar ali. Sinto realmente que não sou necessária e que a obra existe por si só, porque há um agente que faz questão que a obra ali esteja, e não faz questão que eu, enquanto espectador, profissional ou não, esteja perante esta situação. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, como dizia a Cristina, eu acho que é de extrema relevância pensar na nossa situação enquanto pessoas a ser formadas e nos ditos formadores. Acho que eles também têm alguma responsabilidade no meio disto tudo. Pronto, obrigada. Paulo Varanda. Bom dia. Não, Paulo Varanda. Agora é assim. Há aqui uma ordem que é preciso cumprir. Obrigada. Eu chamo-me Paula Varanda e agora estou a falar porque entra em diversas facções, portanto poderia apresentar isto de várias maneiras, mas estou aqui. Agora vou falar sobre um projeto que eu estou a desenvolver, que é o Dansul, e que é num terreno ultra-árido. E, portanto, a minha realidade e a do Gil são absolutamente diferentes. Mas há uma coisa que eu acho que, e essa questão das realidades é fortíssima nas estratégias que se podem fazer, portanto tudo isto que a gente tem falado é muito variável realmente em função daquilo que se está a fazer. Acho que também não estou, o termo a conquista de públicos realmente é um termo polémico, e nesse sentido acho que ainda bem que o utilizaram, porque é por aí que a gente deve ir mesmo. Porque isso, no fundo, claro que todos nós devemos ter pensado, conquista de públicos, mas isto é completamente colonizador numa ideia de que há toda uma população que não está ligada às artes e bora lá com a dança reuni-los. Portanto, acho que devemos olhar para isso nesse sentido, a polémica. E nesse sentido, realmente, até, embora não seja todo em toda a minha perspectiva, mas a ideia de ir para um sítio muito árido também volta a ter essa, a pôr essa questão. Mas, de facto, estás a tentar colonizar aquilo com a dança, porque é um bocadinho isso que eu estou, que eu acabo por dizer às pessoas que estou a fazer, que é, de facto, dizer, agora vamos pôr aqui dança e vamos experimentar dança e vamos cultivar dança e vamos, pronto, encher os campos com a dança. Só que em vez de uma atitude bélica e de imposição, aquilo que eu, e aí é que eu acho que nos aproxima, ou poderá talvez nos aproximar a todos, o meu trabalho, a maneira como eu sinto que tem sido mais fácil fazer o meu trabalho, é realmente pelo interesse e pelo amor que eu tenho ao trabalho que faço, que é o amor que eu posso ter enquanto artista a fazer uma determinada criação, que é o amor, que é o interesse, o gosto que eu posso ter, a paixão que eu posso ter pelos alunos com que estou a formar, é a paixão pelo trabalho dos artistas que eu posso, a paixão que eu posso ter pelo trabalho dos artistas que eu posso estar a programar. E agora estou a pôr-nos um pouco, pronto, e de facto acho que nós temos que pensar, a dança é realmente uma área bastante marginal e que trabalha com muita precariedade. Portanto, a maior parte das pessoas, mesmo em posições mais confortáveis como a do Gil, trabalham também porque realmente acreditam nisso e querem fazer e têm realmente um gosto particular por isso. E esse gosto também tem que ser dirigido ao próprio público. Será que nós, de facto, gostamos tanto daquilo que fazemos que estamos disponíveis para conhecer pessoas que não compreendem, que têm ideias completamente diferentes? Como é que nós as vamos abordar? E é por isso que eu acho que podemos pensar talvez nesta ideia de ir com interesse pela pessoa, de trabalhar e de ter espaço para perceber o feedback dessas pessoas, nomeadamente as pessoas das câmaras, que podem não compreender todo em todo porque é que aquilo é importante, e se calhar será que eu estou disponível para ouvir o que é que aquela pessoa quer dizer e para gostar dela da mesma maneira que eu quero que ela goste daquilo que eu lhe estou a dar. Pronto, portanto, era dar assim uma ideia mais de nos aproximarmos das pessoas em vez de estarmos a pensar muito ocupados a fazer o nosso trabalho, que é muito importante e que é essencial, porque senão realmente vamos cair sempre na mesma coisa. Os programadores têm responsabilidades, os artistas têm responsabilidades, as escolas têm responsabilidades, vamos ver quais são as responsabilidades, mas vão passando os anos e as responsabilidades parece que não... que não se avança. Nesse sentido dessa questão do afeto que nós temos pelo nosso trabalho e que queremos transmitir e que, portanto, temos que ter afeto também pelas pessoas com quem queremos trabalhar, seja um público muito distante, seja o técnico que nos está a receber num teatro, acho que realmente temos que ter muita paciência. Pronto, temos que estar disponíveis para ter imensa paciência, isto para pegar numa palavra que tinha dito o Tiago. Pronto, era isso que eu queria introduzir. Tiago Guedes, queres? Só queria fazer aqui um... Eu estou bastante de acordo com o que a Paula acabou de dizer. E acho que comunicar também é isso, quer dizer, para além dos órgãos de comunicação social e tudo isso, mas o ato de comunicação, e ligando um bocadinho com aquilo que o Gil disse há pouco, o ato de comunicação a este nível é importantíssimo quando se trabalha em contextos áridos, como falou a Paula, e esse ato de comunicação não é mais do que a abertura possibilidades, para no fundo referir uma frase do Gil. Ou seja, se nós dissermos que estamos aqui, fazemos isto e portanto isso abre uma possibilidade nova. E abrindo uma possibilidade nova abre também uma opção, que as pessoas podem seguir ou não, mas existindo essa opção leva a uma interrogação das próprias pessoas. Obviamente depois há todo o trabalho de paciência e de abrir, de sacralizar, de convidar, de acolher. Mas de facto se existe de princípio esse trabalho, que é um trabalho de enfim, tornar visível aquilo que muitas vezes é invisível, logo aí há, de facto, uma possibilidade que se abre e uma opção que se coloca às pessoas. Isso acho que é importantíssimo. Eu também gostaria de acrescentar aquilo que a Paula disse, porque realmente, embora perceba, e acho que tudo deve ser feito, né, com prazer e com interesse, acho que no discurso com os políticos, muitas vezes, né, deve haver também exigência. Exigência por parte de nós, enquanto profissionais, não é? de um voto de confiança no nosso trabalho. Acho que isso é muito importante. Também. Portanto, acho que não pode deixar de existir e não podemos deixar nos influenciar, não é? Por também alguma pressão. Portanto, tem de haver uma exigência da nossa parte que aquilo que estamos a fazer é o que devemos fazer. E, portanto, só o faremos se realmente nos derem liberdade para isso. Portanto, acho que também isso é muito importante e, pelo menos, eu incluo sempre no meu discurso. Tiago. Tiago Guedes, Materiais Diversos. Eu queria dar aqui uma chega. O Tiago disse, Tiago Bartolomeu Costa, que de facto existe uma espécie de lacuna na formação dos artistas para essa conquista do público, que eu em parte concordo, mas acho que existe uma lacuna muito grande também nos programadores para esta conquista do público. Porque nós não nos podemos esquecer que a maior parte dos programadores que nós defendemos e reconhecemos o trabalho são poucos e que existem todos os outros. E são todos esses outros que nós estamos aqui a falar também um bocadinho nesse objetivo, que é de sair dos que nós conhecemos e dos reconhecidos nomes das pessoas e das instituições, mas e as outras pessoas, e todas as quantidades de cineteatros municipais que abriram, que têm pessoas à frente. E a minha questão é, eu tenho feito assim algum périplo pelo país, que é uma coisa que me agrada, tenho carta há pouco tempo também, aproveito para fazer, e tenho-me encontrado com algumas dessas pessoas, e... tem sido uma experiência antropológica e sociológica muito, muito interessante, porque são programadores de diretores de teatros e eu penso que, enquanto artista, bom, e agora enquanto também organizador de um festival numa zona não tão árida como a Palma e não tão confortável como a do Gil, ali na zona centro, penso que vou conseguir falar de igual para igual. E é este gap enorme que existe, onde eu acho que há muito trabalho a fazer nesta questão da formação do programador, que normalmente... é uma pessoa que é onde essa formação não existe. E eu vejo repetidamente a questão de espera um bocadinho, o senhor engenheiro já vem. Então, esta proliferação do engenheiro programador, e às vezes é também o arquiteto programador, e que muitas vezes são os próprios arquitetos e engenheiros do próprio teatro que estão a dirigir, que há aqui muita coisa a fazer e muita formação a fazer, porque depois... tu pensas que estás a falar de igual para igual e as pessoas dizem, e tenho um exemplo que foi ontem e anteontem, dizem, ah não, eu nunca dou a cara depois dos espetáculos porque eu vivo a 20 km e tenho que ir logo para casa. Portanto, quem dá a cara é a minha assistente, mas pronto, para ver se as portas ficam fechadas ou não. Portanto, esta questão de dar a cara, para mim e para todos nós, é super importante, mas que para a maior parte das pessoas não é. E outra questão é quando se fala conversas a seguir aos espetáculos, ateliês, aos... não, não, porque os técnicos têm que ir para casa e nem sequer pensar que ficam aqui mais tempo. Portanto, eu acho que nós temos que nos aperceber muito bem das diferentes realidades e é muito bom falar nos bons exemplos de que todos nós reconhecemos, mas quem é que são estas pessoas que, de repente, ficam a dirigir estes sítios, estes 83 teatros municipais que foram construídos e reconstruídos, onde foram gastos milhões e milhões e milhões de dinheiro na construção, não é? E agora, depois em relação à programação e às equipas, é o que nós sabemos, mas como é que se chega de facto a estas pessoas e se sensibiliza? E será que é possível sensibilizar a maior parte destas pessoas? Portanto, que perfil para estas pessoas? Como é que eles chegam a estes sítios? Porquê é que não abrem concursos públicos para as direções destes teatros? Eu acho que é muito, muito importante esta questão. Catarina Medina. Importante, é verdade. Catarina Medina. Eu estou a seguir a ordem. Olá a todos. O meu nome é Catarina Medina. Estou com a comunicação do Teatro Maria Matos. E, como sabem, nós agora estamos a atravessar um período de transição que iniciará em junho, de 4 a 21 de junho. Aproveito para vos convidar a todos. Como boa comunicadora que sou. E muito bom, Catarina. É um festival, uma espécie de festival que se vai chamar Dia das Histórias Improváveis. E aquilo que nós pensámos, reestruturámos, pensámos numa estratégia nova de comunicação, novos materiais, mas na prática aquilo que nós vamos fazer é dar novas possibilidades. E tendo dito isto, acho que de facto já conversámos aqui sobre várias coisas, não vou estar a repetir. Queria só dar uma menção que me parece muito importante e significativa. Ainda há pouco estávamos a falar dos meios de comunicação social e que de facto as pessoas têm espaço, há espaço. Eu não concordo com isso. Eu acho que cada vez há menos espaço. Peço desculpa. Há menos espaço, cada vez menos de crítica, e isso para mim é de facto uma grande preocupação. Havia um diário de notícias que tinha uma secção de cultura que neste momento está reduzida a 2 páginas. Fala-se na possibilidade de um investimento a nível do website, de nova brochura cultural, mas não vejo que isso vá acontecer tão brevemente. Vejo um Expresso, uma Atual, que tem cada vez menos espaço para críticas, que por vezes têm quase tantos caracteres como uma breve. Ou seja, na prática temos o público e temos pouco mais. Temos a obscena, de facto mais direcionada para o nosso público, não é? Se é que assim podemos dizer. Mas isto para mim é de facto uma preocupação, porque sem espaço de crítica, sem espaço de opinião, esta questão também dos públicos, para mim este é um canal de excelência, ou um canal por excelência. E se eu, enquanto estrutura, tenho meios e cada vez menos tenciono investir em publicidade, mas tenho essa possibilidade, os independentes não terão. E eu acabo por também ter essa experiência e tenho muitas dúvidas quanto à publicidade, se funciona ou se não funciona, na verdade. E é isso. A mim preocupa muito a crítica e tenho esta ansiedade, não sei. Posso só acrescentar uma coisinha? Nós trabalhamos em conjunto e já temos falado bastante sobre estas matérias. E realmente, por exemplo, no caso, nomeadamente das propostas para crianças, não há crítica, não se escreve sobre o que se faz e sobre o que se produz para crianças. E isso eu acho que era extremamente importante. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. E não há espaço quase para E não há espaço também. E de facto, esta coisa dos meios de comunicação, nomeadamente no caso das crianças, acho que, era muito importante que ficássemos aqui com um ponto relativamente a isso, penso. Agora sim. Bom dia, sou a Maria Lemos, sou aluna de Fórum Dança. Eu vou continuar um bocadinho na continuação do que a Cristina Santos estava a falar relativamente ao ensino artístico e vou focar-me no ensino secundário, porque eu penso que muitas vezes acontece aí o interesse pela dança e por a vontade de ver espetáculos por vontade própria, sem ser quando os pais levam as crianças aos espetáculos. Relativamente à disciplina de História da Arte, que é uma disciplina que todos os alunos do agrupamento de artes têm, antigamente, quando eu era aluna, essa disciplina não contemplava nenhuma referência nem à dança, nem ao teatro, nem à música. E eu sentia isso como uma falha enorme. Depois, no ano seguinte, eu ter saído, o programa foi alterado. E eu vou falar de 2 casos muito concretos e específicos. O programa foi alterado e passou a chamar-se História da Cultura e das Artes. E passou a incluir referências à história da dança, à história do teatro e à história da música. E eu penso que isso foi muito importante e que, provavelmente, a longo prazo, poderá começar a ter frutos. Contudo, agora pensando o que é que se poderá fazer, penso que nas escolas, por ser uma coisa recente, não existe nem documentação, nem vídeos, nem livros, nem esses materiais todos que podem servir de apoio aos professores para darem essas matérias. E eu não sei, não estou certa também acerca de que da forma como os professores podem ensinar isso. Portanto, poderia haver um esforço por parte da comunidade da dança, de nós, ou de fornecer materiais às escolas, ou de ir lá, não sei, procurar estratégias que possam apoiar esse ensino. Porque eu penso que isto é uma... esta disciplina, História da Cultura e das Artes, é uma disciplina que abrange uma grande quantidade da população. Quase todas as escolas têm um agrupamento de artes, portanto... Pronto. A segunda questão é em relação à disciplina de Educação Física, que agora, durante o ensino secundário, também todos os alunos têm, durante uma parte de um período, têm a disciplina de dança. E, pelos exemplos que eu conheço, que tenho 2 irmãs que também estão no ensino secundário, é quase sempre ensinado ou aeróbica, ou danças de salão, ou folclore. E eu acho que... portanto, toda a comunidade, toda a população portuguesa vai passar por esta experiência, provavelmente a primeira que vai ter com a dança, ou se já se fez balé, será a segunda, e provavelmente isto poderá ser uma causa da imagem deturpada que existe acerca do que é a dança. Neste sentido, penso que o Fórum de Dança faz um ótimo trabalho, porque sei que muitos dos alunos que existem no curso de Dança Comunidade, muitos dos alunos que existem lá são professores de Educação Física, que querem saber dar melhor essa parte curricular, mas penso que nesse sentido ainda há muito, muito trabalho a ser feito. Ou haver pessoas específicas, com formação específica, que possam dar isso, ou então haver uma formação melhor para as pessoas que dão isso. Pronto, são as minhas sugestões. Eu gostaria de acrescentar só, porque realmente tu frisaste a questão da importância de incluir na história da arte, a história das artes performativas, não é? Sim. Porque é que o próprio, e também vai ao encontro também daquilo que tem sido a falar sobre, há realmente um déficit de pessoas da história da arte, da crítica, com conhecimento nesta matéria, portanto... O próprio curso de História da Arte, não com licenciatura, não é agora mestrado, não contempla a história das artes formativas. Sim. Portanto, eu, das escolas que eu conheci, das escolas secundárias e outras de amigos meus... Já do curso superior. No universitário. Já estou a falar da universidade. Sim, mas nas escolas que eu conheço nunca houve nenhuma escola que tivesse nenhum livro, nenhum DVD, nenhum nada. E no programa, eu ontem estive a ver o programa detalhado na internet, ele está mesmo referido à análise detalhada da obra Café Müller da Pina Bausch, por exemplo. E eu penso que as escolas não têm ferramentas, provavelmente, para ensinar isso. E há outras escolas, nomeadamente as escolas especializadas no ensino artístico, como António Rui ou Soares Reis, que têm cursos como, por exemplo, o curso de realização plástica do espetáculo, e que são cursos em que, apesar de estarem realização plástica ligados aos figurinos e aos cenários, etc., que poderia haver uma articulação mais eficaz com essas escolas e com esses alunos. Uhum. Queria só voltar e lançar algumas reflexões que sobre uma questão que me tem acompanhado nas últimas semanas, que tem a ver precisamente com esta questão da comunicação e com a questão da imprensa. Primeiro gostava de fazer aqui uma salvaguarda a um consenso que eu sinto geral da comunidade, que é os jornalistas não fazem, os jornalistas não vão ver, os jornalistas... Das experiências que eu tenho tido e do feedback que alguns jornalistas me têm dado, eu penso que desse espaço que tu falavas há bocado de ser reduzido, eu penso que tem a ver mais com os editores dos jornais. Eu acho que é importante, obviamente, sensibilizar os jornalistas para o trabalho que nós estamos a fazer, mas, acima de tudo, eu sinto que hoje em dia é importante sensibilizar e conseguir chegar aos editores, porque os editores, no fim, é que têm o poder decisório de decidir que notícia é que sai, ou não, e que espaço é que está reservado para a cultura ou para as artes. Não são tantos editores, são mais as administrações. Ok, sim, pronto. Sim, nesse... Hierárquica, sim. Claro. Pois não sei, isto é só uma reflexão, não tenho grandes coisas. Outra reflexão, outra questão para mim é até que ponto hoje em dia, nomeadamente com a internet, é que a imprensa escrita e a televisão têm a importância que têm. Eu acho que, para usar uma frase completamente clichê, eu sinto completamente que o mundo mudou a esse nível. Basta pensarmos no Facebook, que estamos todos lá, não é verdade? Ou no YouTube, ou numa série de plataformas de comunicação, que têm um potencial gigantesco para chegar a uma série de pessoas e para chegar, talvez, da maneira que nós queremos chegar às pessoas. E aqui, de alguma forma, é o Think Global, Act Local, que é, nós conseguimos, e em Montemor eu sinto muito isso, que é cativar as pessoas e chegar às pessoas de um para um. E aí volto a pegar um pouco no que a Sofia tinha dito, que é, eu sinto que tem que ser de um para um completamente, nós temos que conhecer as pessoas, temos que chegar lá, mas ao mesmo tempo existe uma miríade de plataformas que eu acho que nós não estamos despertos para elas, e acho que na realidade vai ser por aí que a gente vai conseguir lá chegar a uma série de pessoas. Eu tenho um exemplo muito prático no Alentejo, que é uma associação que se chama Pé de Chumbo, que organiza andanças. E em conversa com a Diana, que é uma das diretoras do Pé de Chumbo, ela disse-me assim, este ano nós decidimos não fazer uma única impressão de cartazes, nem de flyers, nada. Porque chegaram à conclusão que a comunicação que eles têm através do website, e através dos e-mails, através de todas as plataformas de comunicação, Facebook, etc., é 1000 vezes mais eficaz do que estarem a pagar e a despender uma energia completamente avassaladora, que é convencer um jornalista a ir fazer uma reportagem sobre o Festival de Danças ou sobre um determinado espetáculo. E depois o jornalista tem que convencer o editor. Portanto, há aqui uma cadeia que rapidamente é quebrada, porque tu tens completamente acesso às pessoas através dos e-mails, através das outras coisas todas. Portanto, era só, eu não tenho grandes conclusões, não sei se isto realmente é real o que eu estou a dizer, ou se vai dar resultados. É só uma questão para alertar também. Ana Caldas. Eu queria rapidamente dizer que, na área da intervenção para a qual o clube foi convidado, obviamente que a parte dos formadores não foi praticamente abordada, a não ser ali pela Cristina Santos, mas muito há a dizer e não há tempo para irmos tão fundo. Mas agora eu queria levantar aqui uma questão do ponto de vista de espectadora. Poderão dizer que sou uma espectadora informada? Claro que sou. Mas eu não gosto quando vou a um espetáculo de dança contemporânea e abro programa, qualquer coisa, haver uma explicação, muitas vezes já uma explicação literária ou académica sobre o objeto que eu vou ver. Eu fico imediatamente condicionada. E penso que isso é um pouco um atestado de minoridade à dança, porque quando se observa um objeto, uma escultura, está lá um panfleto a explicar o que é que eu estou a ver. E o que eu estou a ver e aquilo que eu vou sentir é meu, é propriedade minha, eu não tenho que sentir através de. Portanto, eu penso que, embora claro que tudo o que houve escrito sobre a dança contemporânea tenha ajudado imenso à divulgação e à promoção da dança, não podemos exagerar em querer explicar a dança como qualquer coisa que é inatingível. Não é. O objeto tem que ser visto, tem que ser sentido pelo espectador. O espectador não deve ser condicionado. Isto é apenas uma questão que eu ponho aqui, não enquanto exatamente do outro lado, do lado da espectadora. Eu pessoalmente não gosto de ser condicionada com um texto literário quando vou ver um espetáculo de dança contemporânea a explicar-me o que é que eu vou ver. Pessoalmente não gosto. Mas muitas vezes compreendo que são esses documentos que permitirão às gerações vindouras tomar contacto com determinado, ainda dada a efemeridade da exato, própria, exato, mas isso tudo bem, isso como uma informação, mas não como muitas vezes funciona como um condicionamento. Claro. É uma coisa, exato, para mim diferente. A informação está correta, o condicionamento já não. Ou talvez deveria ser a posteriori, depois do espectador sentir, observar, ver. Então agora vamos. Não sei exatamente o que é. Eu por acaso não concordo. Eu não concordo, porque acho que tem a opção de não ler. E muitas vezes aquele texto ajuda, não é, a contextualizar isso o trabalho. Eu disse que estava aqui a levantar um problema, é mais nada. Um problema que é meu enquanto espectadora, mais nada. Foi só um problema que eu quis levantar. Obrigada. Eu não sei se há tempo para mais uma questão, ou duas questões, se alguém se quiser escrever neste momento. Susana e Tiago. Tiago e Susana. É Tiago. Inês, que ainda não. Inês. Já disse. Mas ainda há tempo para ti. Ah, sim. Oh. Inês. Inês Jacques, eu sou da ZUT. Eu lembrei-me só, não vou fazer uma coisa muito extensa, são duas situações que eu me lembrei que têm a ver com essa coisa da disponibilidade do artista para encontrar o público, ou o gosto de fazer as coisas. Eu lembrei-me de uma situação, de duas situações, e claro que aqui temos que fazer um reparo e uma distância, porque eu vou falar de música agora, que eu noto muita diferença, como a ZUT também tem música, eu noto muita diferença entre as duas coisas. Eu recebo e-mails de pessoas a dizer adoro, quero muito, vocês são o máximo, tralalá. Mas eu lembrei-me do caso dos Diolinda, que têm muitos, muitos, muitos concertos, muitos, assim, um fenómeno enorme, E lembrei-me que os de Olinda, eles respondem a todos, todos os e-mails, todos os comentários que os fãs fazem, sempre, todos. E há também o caso do... Tony Carreira. O Tony Carreira, que sabemos que tem aquela multidão de gente que enche pavilhões, o Tony Carreira fica a dar autógrafos até às 4 da manhã e a tirar fotografias, e não são aqueles autógrafos assim e vai-te embora. Ele tira a fotografia, diz olá minha querida, como é que está? Então adeus, volte sempre. Eu lembrei-me destes casos, claro que tem muita distância, não é? Estamos a falar de música que tem outra aceitação, mas que realmente há essa vontade, há esse gosto e há essa disponibilidade. E pronto, é isso. É só para acrescentar um bocadinho em relação ao que a Isabel disse ainda há bocado, que é em relação a ver-se muitas vezes os programas dos teatros municipais como uma espécie de programas uns atrás dos outros, e o que eu sinto falta, de facto, como a Isabel disse, é de projeto. Ou seja, é de sentir que muitos desses teatros existe um projeto, existe ali um pensamento de programação para além das artes em redes, dos territórios artes e agora dos CRANs. É? Porque o que eu sinto é que as pessoas todas começam a programar um bocadinho por conveniência destas coisas todas e depois vês uma espécie de programação completamente descosida que eu quero acreditar que o público também sentirá isso. Ou seja, que é uma coisa por ali, um bocadinho de música ali, um bocadinho de teatro ali, tanto faz, se for mais barato ainda melhor, se formos 7 ou 8 a fazer ainda melhor. E sinto mesmo, é raro ver, encontrar estes sítios onde existe, de facto, um projeto, uma linha de pensamento e uma coisa pensada por trás destas programações. E é aí que eu acho que os programadores têm um papel essencial na conquista dos públicos, que é conquistá-lo pelo lado de perceberem, de facto, que esta programação não é ad hoc, e existe ali um pensamento por trás daquilo, e o que eu quero comunicar com o meu público é esta linha, e depois as escolhas estéticas podem ser o que forem, mas haver, de facto, uma coerência que eu é raríssimo ver programações coerentes. Eu, se calhar, estou a ser assim um bocado de coisa, porque tenho passado assim semanas à volta disto, mas é raro isso. Acho que há um papel muito, muito importante nos programadores na conquista dos públicos. Tem a ver com um monte de coisas, entre o dar a cara, entre de facto escolher o que é que querem fazer, se perceber bem o que querem fazer, e não sucumbirem a estas coisas que vão aparecendo e que muitas vezes parece que são ferramentas de trabalho, mas que, a meu ver, são bastante prejudiciais para o que se anda a fazer. E para concluir mesmo, Isabel? Amanhã. Pois é, Catarina, só que isto tudo se bocadinho. Claro, claro. É. Isabel. Pronto, o que eu queria dizer para acrescentar a isto que disse o Tiago, eu acho que tem de haver esse pensamento e depois tem de ser comunicado qual é o protocolo. Quer dizer, qual é esse projeto? Para haver uma espécie de acordo entre quem programa, entre a instituição e o seu público. E muitas vezes também essa comunicação não existe, quer dizer, não é completamente claro. Portanto, de facto, estes 13 anos no Rivoli ensinaram muita coisa. Ensinaram, por exemplo, quando aquilo deixou de ser o que era, que não houve uma comunicação para o público a explicar que aquilo já não era o que era. E que, portanto, aquilo que continuava a ser o pouco que restava de como era de antes, não foi claro. E, portanto, de repente as pessoas acharam que eu tinha perdido a cabeça, que estava a programar algumas coisas esquisitas. Exatamente porque não houve um novo protocolo estabelecido com o público. Pronto. Eu não sou para amanhã, para a programação, portanto, vocês desculpem. Só dizer uma coisa, relativamente àquilo. Desculpa, não sei se está mais alto. Sim. Relativamente àquilo que o Ricardo disse há pouco, dos meios tecnológicos, eu percebo perfeitamente aquilo que queres dizer, mas também tem, da minha experiência de projetos mais remotos, da experiência de projetos mais distantes dos centros urbanos, portanto, que eu tenho, aí, de facto, é imprescindível uma análise de contexto, porque há muito daquilo que tu podes, em determinado tipo de contexto, resolver através dos meios tecnológicos que tens à tua disposição, e há contextos em que isso é completamente... É muito mais difícil, porque nós também não nos podemos desvincular neste pensamento todo, em termos do território nacional, da realidade sociocultural, que é uma realidade que é um indicador muito importante e tem que estar presente em termos das análises de contexto que se falaram aqui durante o encontro. Portanto, Sim, eu concordo completamente com o que estás a dizer. Só estou a pensar é numa franja completamente de adolescentes e de jovens que não compram jornais, por simplesmente, mas que estão na internet. É um bocadinho esta franja até mais que eu estava a pensar, e obviamente o resto dos utilizadores. Claro que o contexto do território é importantíssimo, e claro, eu sei isso, estou em Montemor. Sim, mas concordo. E bom, se não há mais nenhuma intervenção, ficaríamos por aqui. Lembro que teremos agora um almoço provido pela Câmara aqui embaixo, portanto, e espero encontrar-vos na parte da tarde, na próxima sessão. Até já. Obrigado.